Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Muito boa tarde e sejam bem-vindos aos 28 minutos mais verdes da rádio. Calma, Hugo, andas a falar muito depressa. Respira. Exato, vamos a isso. Não prendes as pessoas esta semana? Eu acho que não. Tem calma, primeiro eu tenho que me acalmar, porque eu estive a ouvir as últimas emissões e parece que estou... Eu percebo, é do entusiasmo, gosto muito de fazer o aquecimento verbal, gostamos todos. Todos. Mas antes de irmos a esta introspeção, esta semana estamos de volta com quase toda a gente, só falta a Vera. Temos então o Carlos e a Laura. Muito boa tarde. Boa tarde. Oh. E temos o Bruce. E temos o Bruce Springsteen. Por favor, isto era necessário dizer. Querem um bocadinho de Bruce? Ok, está bem. Pronto, está bom. Acho que já chega. CD The Rising é o primeiro álbum de estúdio de Bruce Springsteen com a E Street Band desde o Born in the USA. Isto é um álbum de 2002 já. Desculpem, eu entusiasmei-me. Bem. Pronto, desculpa, Carlos, vá, pronto. E vai fazer-nos companhia durante a emissão desta semana. Eu queria ambiente. Eu queria um bom ambiente, é verdade. Tutum. Bom, esta semana temos alguns assuntos bastante pertinentes, boas notícias, más notícias. É preciso dizer, fazer mais uma vez um aviso à navegação, que estamos a gravar muito cedo, devido ao facto de quinta-feira, que normalmente é o dia da gravação de emissão, é feriado. É isto, estamos a gravar numa terça-feira, nisso, perdoem-nos se entretanto acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa muito tipo relevante. Sim, estão à espera que eu caia da cadeira, mas eu não vou. Sim, sim, sim. O Carlos já ia caindo da cadeira. Não, mas quase. Carlos, está a gravar, está a gravar. Se cair, fica gravado. Eu tenho bom equilíbrio, só. Ainda por cima, esse microfone capta muito bem o som. Ok. Mas pronto, já chega. Esta semana vai-nos falar de. Vais-nos falar de que esta semana. Ora bem, vamos então, eu vou começar. Esta semana eu vou começar por falar de uma situação bastante estranha que se tem passado ali para a zona de Castro Verde. E estranha porquê? Porque quem deu o alerta foi a Liga para a Proteção da Natureza, a IOPN, que denunciou em comunicado o maior envenenamento maciço de que há registro na zona de proteção especial de Castro Verde. A associação detectou 11 animais vítimas de envenenamento, entre os quais espécies ameaçadas, como a águia imperial ibérica e, neste caso, o milhafre real. O primeiro animal encontrado foi um milhafre real que apresentava fortes sinais de envenenamento, tinha vómitos, estava com espasmos musculares e outros sintomas de grande sofrimento. E foi encaminhado de imediato para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres em Olhão. Felizmente, esta ave sobreviveu e encontra-se em recuperação. Esta situação desencadeou logo o patrulhamento da região por parte da equipa cinotécnica de venenos da GNR, que viria a descobrir, na mesma área, uma raposa... Diz? Onde foi encontrada? Exatamente, por isso, uma raposa morta e 5 cadáveres de milhafres reais e de uma águia imperial ibérica, todos com fortes indícios de envenenamento. O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR recolheu todos os cadáveres, assim como diversos vestígios que foram encaminhados para análise. A LPN adiantou em comunicado que as investigações já efetuadas indicam que os envenenamentos parecem ter uma origem comum. Salienta ainda que este não é um caso isolado. Existe um longo historial de eventos de envenenamento identificados nos últimos anos. E como é que isto acontece numa zona de proteção especial? Suspense. Eu não sei. Ninguém sabe. Mas foi um acaso. Foi um acaso? Foi um acaso no sentido em que a LPN estava a fazer um trabalho de campo e, por acaso, na zona que eles andavam a trabalhar, encontraram aquele... Okay. Não foram os animais, foi aquele milhafre real. Milhafre, estava em mau estado, vivo. Mas os outros, mas em mau estado, estavam na mesma zona. Estavam na zona de proteção especial, exatamente. E isto tudo desencadeou. Pelos vistos, essa tem uma origem comum. Mas, até ao momento, até à gravação da emissão, não havia qualquer tipo de informação a acrescentar a este estranho acontecimento. Muito estranho. Muito estranho. Deve-se dizer. Para quem não sabe, só para complementar esta notícia, O milhafre real começou a desaparecer na década de 60 por causa do uso de pesticidas e da perseguição de caçadores e pastores. Tem o estatuto de criticamente em perigo e está protegido por legislação nacional e internacional. A águia imperial ibérica é uma espécie com estatuto de criticamente em perigo, também em Portugal, de onde se extinguiu nos anos de 1970, ou seja, na década de 70. Está no centro de um esforço de conservação feito pelo programa Life Imperial. Depois de uma lenta recolonização com aves vindas de Espanha, em 2013 haviam em Portugal 9 casais confirmados. Já tínhamos falado. Portanto, estamos a falar de deste programa. Sim. Crimes. Sim, estamos a falar de um crime. É uma zona de proteção especial. Estamos a falar de animais que estão em perigo de extinção. E estamos a falar de algo muito estranho que não dá realmente para perceber nem o que motiva os envenenamentos, não é? Neste momento não dá para perceber se é uma causa natural, se não é. São várias espécies, não é? Não é só aves também, também há raposas. Exato. Não sei, a água, eu para mim diria alguma coisa relacionada com a alimentação, provavelmente. Sim, estamos a falar de animais que caçam. Exato. Para comer, exato. Por isso poderá estar relacionado com algum animal, com alguma doença. Predação de algum bicho por si só que tenha sido envenenado anteriormente, pois, e isso propagou-se na cadeia trófica, não é? Pode ser. Mas ao certo, como já tivemos a oportunidade de referir... De facto, não sabemos, não é? Não sabemos. Mas vamos ficar atentos, porque de certeza que a LPN vai nos fazer chegar mais informações sobre esta notícia nos próximos dias. Claro. Curiosamente, o Carlos trazia esta semana um evento para a zona de Castro Verde. A zona de Castro Verde, exatamente, da LPN. O evento chama-se Grow Grow Já Cá Estou. É um nome bastante sugestivo. Já cá estou. Retrata o quê? Retrata a chegada destas aves, dos grows, ao território português, ao território de Castro Verde. Uhum. O grow é uma ave. É uma ave, exatamente. Eu pensava que era o barulho que a ave fazia. Pois. Não, é uma ave. Ok. Até há uma herdade que é a herdade dos grows. Fazem compotas muito boas e vinhos também. Fica para aqui. Fica a dica. Passa o merchan. Fica a publicidade. Fica tudo. Publicidade, pronto. Vamos citar que é giro. O que é que acontece? Só há 20 vagas, portanto, as inscrições ocorrem, para este evento ocorrem até dia 8 de dezembro. É um evento que irá decorrer no dia 10 de dezembro às 2h30. O ponto de encontro, penso eu, que está junto do terminal rodoviário lá em Castro Verde. Exatamente. Para fazerem inscrições, basta mandarem um e-mail para a LPN, lpn.ca-castroverde@lpn.pt. Ou entrar em contacto telefónico com eles, o 286-328-309-968-523-648. Também nós vamos deixar os contactos e as informações todas no post desta emissão. Portanto, se não apanharam, não se preocupem. Pronto, achei engraçado, porque estamos a falar da área de Castro Verde, não é? É verdade. Há uma relação. E há este evento por parte da LPN também, para a observação da chegada dos grows, não é? Coincidiu muito bem mesmo. E eu pensava que grow era mesmo sinal. Assim, parece, grow, não é? Grow, já cá estou. Não, é uma ave migratória. Só na plastia, no aquecimento verbal. Bom, mas não é só de animais que é feita a emissão desta semana. O Carlos vai entrar agora com a força toda no Natal. Ou contra o Natal. Bem, não é contra Natal. O Natal. Bem, calma. Temos aqui o quê? Não é contra o Natal. É contra este capitalismo que há à volta É contra a falta de noção no Natal. É mais isso. Sim. Bom, não vamos, Carlos, mencionar Black Fridays, então. Continua. Black Friday, para mim, é uma antecipação do consumismo que é incentivado no Natal, estás a perceber? E eu sou um pouco contra isso. Com um agravante. Pronto. Mas sim. Não, mas já lá vamos. Mas calma, tenham calma, amigos. Tenham calma. Vamos então falar primeiro. Pronto, a cadeira está sensível, eu não posso. Cadeira. Temos então, basicamente, vais falar hoje sobre embalagens. Eu vou falar sobre reciclagem na Suécia. A questão do lixo, digamos assim, não é? O tema que vos trago esta semana é lixo. Termo técnico, resíduos, ok, malta? Ok. Vamos lá educar as pessoas. O título da notícia que eu escolhi para abordarmos o tema é: a reciclagem na Suécia é tão revolucionária que eles estão a ficar sem lixo. Tudo ok até aqui, certo? Ok, acho muito bem. Sim senhor, parece-me bem. Qual é que é o problema? O problema é que na Suécia o lixo é utilizado para a geração de energia. Para fornecer energia a casas, fábricas, estabelecimentos comerciais, por aí fora. Portanto, acompanhem-me. Ficamos sem lixo, ficamos sem energia. Sem energia, exato. Pronto, ok. Por isto é que eu... Escolhi trazer este tema para falarmos também. Perceberam? Não é, então, espera lá. Não é uma causa-efeito. Ou seja, há pouco lixo porque eles estão a usá-lo para fazer energia. Não. Mas isso é tipo bola de neve. Exatamente. É, eles usam para fazer energia. Como? Há menos lixo, há menos energia. Eu vou desenvolver o tema, ok, malta? Força. Não, é como é que estão. Desenvolve o tema. A gente já fala. Já debatemos isto. A Suécia é um país que está no topo da linha da frente no que diz respeito à gestão de resíduos sólidos urbanos. Se não, vejam, reparem isto. O país recicla 1,5 bilhão de garrafas e latas por ano. Isto para uma população de 9,3 milhões. População inferior à nossa. Uhum. A população produz cerca de 461 kg de lixo por ano. A média europeia são 525 kg. Uau. Destes 461 kg de lixo que eu disse, apenas 1% desses vai para aterro sanitário. Estou a falar de 4,61 kg. 4,61. Uau! Pá, vejam, tenham noção destes números. Sim. Muito bem! Eu não vou dizer quanto é que é em Portugal. É ridículo. Eu não vou dizer quanto é que é. Vão ver, vão à internet, sim, procurem. Perguntem ao Google. Ao Google, que ele sabe. Que ele diz-vos isto. O pai vão, Google. Vão a relatórios de Estado e vão a essas coisas ver quanto é que foi, quanto é que não foi. É vergonhoso. Ora, esta ênfase na sustentabilidade traz um problema para a redução da produção, para a produção da eletricidade, como estávamos a falar. Os resíduos incinerados, são incinerados, têm cerca de 32 instalações, pelo que eu percebi, de incineração, asseguram o abastecimento energético da população. Pois bem, se há menos matéria-prima, traduz-se lixo, termo técnico de resíduos, sim. Por assim dizer, o país tem menos energia, tem menos matéria-prima para a produção de energia, para assegurar essa energia à população. Isto deve-se porquê? Porque entrou em vigor o programa que é chamado Resíduo para Energia. Acredito que isso seja a tradução do Waste to Energy, o nome do programa deles. O que é que acontece? São tratos de fornalhas com usinas que trabalham entre 850 graus, entre 850 a 1000 graus Celsius, onde se dá a queima do lixo. Não é? Toda a gente, se eu disser aqui a bomba de coincineração, pronto. Rebenta aí agora tudo, não é? Pronto. Esperemos que não. Sim. Mas pronto. Sim. Se bem que a coincineração é usar a queima para a produção de cimento, incorporar essas cinzas, para aí fora. Mas isto aqui é diferente. Isto aqui foi uma decisão que foi tomada para tratamento dos resíduos, sim, a nível da Suécia, para a geração de energia. Sim. Ou seja, em vez de estarem a usar, por exemplo, uma central a carvão, usam-se como matéria-prima os resíduos. Pronto. Até aqui, tudo bem, concordo, acho bonito, tudo bem. Acho bonito. A diretora de comunicação da Administração de Resíduos da Suécia, a senhora Anna Karen Gripwell, afirma que quando o lixo fica em aterros, produz gás metano e outros gases com efeito de estufa. E isso não é bom para o meio ambiente. Exato. Sim, exato. Assim, com este programa, Resíduos para a Energia, consegue-se reduzir essas toxinas que contaminam não só o ar, mas também os solos. Sim. Porque nós sabemos que os aterros são muito bem construídos, mas acaba sempre por haver fugas, pode sempre haver... E aquele lixiviado. De lixiviação, exatamente. Sim. Exatamente, pronto. Não é que, atenção, não é que a incineração dos resíduos não vá produzir emissões. Toxinas ou emissões. Claro. Mas se calhar é feito num processo mais controlado do que simplesmente a deposição dos materiais. Uhum. E já não estamos a falar, não é, da quantidade enorme de embalagens de papel, de vidro, assim para dar três chamões às pessoas, de lixo que é reciclado. Sim, não é? Para além disso eles estão a usar o lixo para produzir energia, não é só o facto de controlar as consequências desse lixo, estão a torná-lo útil. Exatamente, estão a dar um propósito àquilo que, ou seja, deixa de ser lixo, porque o conceito de lixo é algo que já não é utilizado. Daí serem resíduos. Sim, sim, é verdade. Obrigado, Laura. Ora bem, porque é que eu digo que o país está na linha da frente a nível da gestão de resíduos sólidos, não é? Sim. Este programa, muito bom que ele seja, envolve um grande empenho da população, não é? O lixo é separado pelas pessoas nas suas casas e pelos estabelecimentos comerciais. Isto tem que haver um forte empenho e convicção e vontade para tal, não é? Das próprias, tem da própria de ser população. O empenho de todos, não tem é? Tem de ser de todos, exatamente. É aquela história do um a um, mas tem de ser todos. Exatamente, resíduos, juntos somos, exemplo, mais fortes. Resíduos que podem ser reciclados são colocados nos pontos de recolha, nos ecopontos. Tudo o que pode ser consertado ou reaproveitado é levado ou transportado então para centros de reciclagem onde é feito o seu conserto e o seu reaproveitamento. Isto é muito importante porque nós, muitas vezes nós, isto é consumismo puro, não é? Daí eu estar a falar, tu tens falado da Black Friday e foi um bom exemplo. Consumismo. Exatamente. E isto é aquilo que incentiva. se calhar isto está avariado, mas se calhar conseguimos consertar isto, em vez de mandarmos fora. Sabes que eu acho, eu não sei se é na Suécia. Reduz, isso reduz o lixo. O lixo, sim. Eu não sei se é na Suécia, eu sei que é num país do norte, uhum. que eles baixaram as taxas sobre a reparação, os reparos, os concertos, obrigada Hugo, o concerto das coisas para incentivar as pessoas precisamente a repará-las. Foi feito algo similar aqui, de acordo com este programa. Se calhar exemplo, é na Suécia. Só, parte um pouco por isso, não é? Só com uma recolha de lixo rigorosa como esta que o programa pode funcionar, não é? Se o lixo orgânico, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se o lixo orgânico não estiver de acordo com as especificações fornecidas pelo governo, não é recolhido. Por exemplo. Aquilo tem uma tabela, tem um padrão, o lixo orgânico tem que obedecer aquelas coisas, não obedece, nós recolhemos. Não nós é não sequer misturado com não, nada? Não, a separação. Calma, a separação. Ok. Pois é, lá está. Há de haver parâmetros para o orgânico, para o papel, para o plástico, eles, não é? Para o vidro. Exatamente. E entra aqui aquilo que ela estava a dizer. Não é recolhido e o contribuinte paga a taxa de recolhimento do lixo proporcional à quantidade gerada. Tem uma penalização, faz sentido. Isto é, se tu gerares não sei quanto lixo que não pode ser recolhido ou que não esteja de acordo com os parâmetros, tu pagas essa taxa de recolhimento. Ok? Ok. E lá está, é mais um incentivo para obrigar as pessoas sim, a controlar. Sim, o dinheiro mexe as coisas, portanto exatamente. Tem de ser um incentivo monetário, claro. Desta forma, cerca de 50% do lixo gerado pelos suecos, 50% do lixo gerado pelos suecos, chega às incineradoras. Ou seja, 50% é muito. Do que é gerado. Portanto, os outros 50% são reaproveitados. Sim. E eu mesmo assim acho que é um valor bom. E estamos a falar de países que importam lixo. Era aí mesmo. Caramba. Olha, depois não digam que sou eu que ando aqui a dar spoiler. Ok? Eu comprei uma bola de cristal, okay? Devo confessar, na Black Friday. Qual é que é o problema disto? Este valor de 50% é insuficiente para o plano para o pleno funcionamento das instalações, das salas 32 incineradoras que eu estava a falar. Solução, o que é que a Suécia adotou? Importa lixo, isso mesmo, Laura. A Suécia é um país que importa cerca de 700 mil toneladas de lixo. Países como o Reino Unido, um conglomerado de países, regiões, digamos assim. Sim. O Reino Unido, a Irlanda, a Noruega, a Itália, por exemplo, são dos maiores fornecedores de lixo para a Suécia. Uhum. Portanto, como vês, o lixo de uns é a matéria-prima ou resíduo, digamos assim, utilizado para fornecer, para geração de energia. Eles estão a fechar, o círculo, entre aspas, quando falamos de economias circulares, não é? Portanto, faz sentido que... Se virmos a coisa macroscopicamente, a Suécia com este programa é aquela perninha do círculo em baixo que... O círculo não tem perna, não sei. Sim. É a secção do o círculo. Arco. Obrigado. É o arco do círculo em baixo que o permite fechar, não é? Desde a geração até à sua utilização final. Até as cinzas geradas no processo de incineração são recicladas e aproveitadas para processos de repavimentação, por exemplo, ou integração, então, em por exemplo, de cimenteiras ou outras indústrias que, onde estas cinzas podem ser integradas. Portanto, apenas 1% dessas cinzas geradas é que é depositado em aterro. Brutal. Isso é fantástico. Eu pergunto-me... Eu estive a ver estes números e, pronto, achei eles fantástico. Não querem ficar com o lixo italiano que nós andamos a importar? Não, é que o lixo que nós andamos a importar não sei se serve para queimar. Então, pronto. É esse, também não é sabemos fantástico. Se é tóxico ou não. Então, pronto. Eu li qualquer coisa que acho que era tóxico. Então ainda mais me ajuda. Pois. Isso aí é preciso ter muito cuidado com o sistema. Também. Acho bastante interessante os suecos usarem como fonte de energia o lixo e no final, apesar da separação e tudo mais, não produzem lixo suficiente para, aliás, para alimentar as suas casas. Mas sabes que isso vai de acordo? Eu lembro-me que havia uma teoria, eu acho que quando nós tivemos resíduos falámos sobre isso, nós, eu e o Carlos, sim. Estudámos na mesma altura. Eu também tive resíduos, mas não é isso, mas eu lembro-me de falarmos nesta conversa. Sim. Que eu acho que a professora na altura disse que se toda a gente reciclasse, isso também não era bom. Exato. Lembras-te? Desse argumento. Porque há sempre argumentos contraditórios, não é? Como em economia do ambiente nós aprendemos ou falámos que emissões zero é economicamente impossível. Mas sim. Isso são teorias. E também havia essa teoria em relação aos resíduos, que certo, é se toda a gente decidir certo. Separar o lixo, isso também não é bom. Mas... Interessante. Espera. Mas, não tendo em conta que em Portugal não estamos sequer perto da Suécia... É isso que é importante passar, Laura. Porque eu quero passar esta mensagem. É tendo em conta que não estamos... Olha, o Carlos não caiu, mas o meu microfone caiu. Não ficou, foi gravado. É o karma, meus amigos. O karma funciona assim, silenciosamente. Assim, basicamente o microfone caiu para cima do Hugo. Bazinga. Enfim. Não me façam rir, ainda não dá. cuspir. Estás a ver? Vocês não cuspiram, pá. A mensagem que eu queria passar é... Ah, e os telemóveis, pá! Em Portugal ainda não estamos nos níveis de reciclagem sequer. Da Suécia, para podermos... preocupar-nos com essa questão que estamos a levantar agora, não é? De não separar, pronto. Sim. Quer dizer... Portanto, mas toca também, reciclar. Mas eu também me pergunto se a Suécia é capaz de uma coisa destas, porque não os outros países, quer dizer, é um esforço conjunto, sim. Mas eles estão a provar que é possível. Exatamente, exatamente. Gente, é possível. Epá, e não é assim tão difícil. É aplicar as medidas, obviamente que a parte monetária é bastante aliciante, não é? E é um processo que demora tempo, a economia deles teve de se adaptar a isso. E as cidades também, todas e as mentalidades, também. Tu tens zonas aqui em Lisboa que já recolhe a seletiva porta a porta. Uhum. Mas estamos a falar de Lisboa, não estamos a falar de todo o país. E provavelmente nem será em toda a cidade de Lisboa. Haverá também zonas é em que isso não ainda não está implementado. Agora, as coisas têm que ir aos poucos e poucos e... Ao contrário do que se possa pensar, hoje em dia já se pode. Há uns anos havia muito aquele argumento: não tenho a Copont ao pé da minha casa. Sim, sim, havia esse argumento. Mas neste momento eu acho que neste momento continua a ser. É estapafúrdio. Nos grandes centros urbanos, não acho que faz. É que é assim: mesmo que não tenham um Ecoponto a 50 metros de casa. Eu, por acaso, nesse aspecto, tenho vantagem que eu saio da minha rua. Se for para a esquerda, tenho 50 metros. Se for para a direita, tenho outra 50 metros. Não posso queixar. Mas olha, desculpa estarem... Diz lá, então. Mas isto só para dizer que as coisas que tu vais pôr para reciclar não é um saco de lixo orgânico, não é? Pois. É vidro. Pá, aqui, cheira até ali um bocadinho a vinho. Mas fecha bem o saco, é para o carro não ficar a cheirar. Mas olha uma coisa. Estávamos a falar dos grandes centros urbanos, neste momento, terem ecoponto. Há zonas que, atenção, em Portugal podemos melhorar bastante em relação a isso. Ah, sim, sim. E eu quero deixar a mensagem, inclusive, porque acho que as críticas de casa, entre aspas, também são boas. No técnico é difícil encontrar ecopontos. Estamos a falar de uma faculdade de engenharia. Sim, eu quero deixar isto aqui dito. Na FCT, não. Na FCT há alguns. Nós temos para aí dois espalhados sim, no campus mas não deve da Alameda. Haver mais que isso. O LTI sempre fez, por exemplo... Tá, mas estás a falar de um sítio específico. Pensa num campus inteiro. É onde há partida há mais geração de resíduos. No Central, não? Pois, o Central devia ter. Pois. Né? Que tem secretarias, tem essas coisas. Mas eu acredito que eles lá dentro tenham. Eu acredito que eles... Nós, cá de fora, quando temos a balcão, não vemos. Mas eu acredito que eles tenham... Pronto, ainda bem que tu acreditas e tens fé na humanidade. Opa, eu... Pelo menos tens fé no técnico. Há dias em que eu estou piorzinho, outros dias eu sou otimista. Hoje não dá. Hoje não estou conseguindo. Por falar nisso, queria deixar uma nota positiva. Olhem, vocês, quem me conhece um bocadinho, não é? Ui, pera. Opa, vá. Vamos para o personal agora. Toda a gente conhece um pouco, sabe que eu não gosto nada do futebol. Mas se o Ronaldo e o Real Madrid vestem camisolas de plástico de garrafas recicladas e fazem publicidade a isso, está dado um mote para... Ah, mas isso tem a ver com a Adidas. Desculpa lá, está-te a estragar o meu. É uma iniciativa. Para mim é uma iniciativa válida. Mas sim, vale o que vale. E também tem... Claro. Vale o que vale, mas teve uma projeção... muito grande. É importante uma equipa como o Real Madrid, como claro. Real Madrid passar esta mensagem. Passar claro. Esta eu mensagem. Acho que foi brilhantemente feita. É isto. Mas foi a notícia, é a notícia do Público. E pronto, é uma parceria entre a Parley of the Oceans e a Adidas, como o que estava a dizer. Diz logo. Foi a Adidas também que fez os ténis? Sim. Sim, sim, sim. Okay. Os ténis. Apesar de ser uma edição limitada, não é? A partir do lixo marinho. Pois nós falamos acho que disso. Para já são uma edição limitada, segundo me recordo. Esperemos que seja para já. Para mim é de se tirar o chapéu estas iniciativas fantásticas. Sim. Portanto, pronto. Acho muito bem. Eu agora até ia voltar ao assunto de Trump, muito rapidamente, mas não... É pá, agora é Trump todos os dias. Não era isso, mas houve uma data de marcas, inclusive é Nike sim, e afins, já falámos sobre isso, que se juntaram e disseram, meu amigo, é mundo, não é não a é sua no, cabeça. Não é nós, é todos. todos, não é nós. É todos, é nós. É isso. Não, mas eu, por acaso, a Adidas tem demonstrado esse tipo de iniciativas. E vontade. E vontade. Não quer dizer que a Nike também não tenha, não o esteja a fazer. Claro. Eu tenho ideia de, os últimos anos em que o Futebol Clube do Porto teve equipamentos da Nike, as camisolas também tinham uma percentagem ou de lixo reciclado, ou de tecido. Era assim qualquer coisa que eu já tinha, engraçado já tinha ouvido. Mas agora não me recordo, por isso eu quero acreditar que todas as marcas tentam inventar. Nem que seja mas na água. Um pouco mas é importante divulgar-se isso, porque eu acho exato, a questão é que é. Às vezes... Tu fizeste muito bem, Carlos. Pronto. Obrigada. Ai, um bocadinho dessa voz. Epá. A sério. Não, mas, por exemplo, tu falaste das camisolas do Porto. Eu não tinha conhecimento. E acho são iniciativas que devem ser fortemente divulgadas. Uhum. Fortemente. Por acaso, eu gostava de... Eu tenho uma ideia de... E vou aqui avançar... O mote. De saber o que é que os clubes portugueses fazem relativamente ao ambiente. Olha, acredito que haja uma política de resíduos, ou quero acreditar que haja uma política de resíduos bastante qualquer empresa. Restrita. E os estádios têm ali aquelas palas todas gigantescas para produzir. Sim, mas olha que nós estamos a falar de resíduos, mas por exemplo, água e relevados têm de ter políticas amigas do ambiente, não? Pronto. Digo eu. Mas isso seriam para outras emissões e teríamos que falar Fica assim no ar. Teríamos que falar nos três ao mesmo tempo. Porque se a gente não só falar... dos três, não existem só três clubes em Portugal. Mas tínhamos falado pelo menos três ao mesmo tempo, se não era uma guerra. São estádios não. maiores, não é? São estádios maiores. Não te esqueças dos estádios que foram reformulados e feitos para o 2004, sim. Quer dizer. Mesmo assim, os estádios dos três grandes manutenção. São os estádios maiores. Para mim, assim. Para mim. Área maior, gastos maiores. Rapidamente. Então, neste caso, é o Estádio da Luz que tem capacidade para 65 mil espectadores. Não vamos falar de clubes e ele fala do Estádio da Luz. É um facto. O Estádio do Dragão e o Estádio Alvalade 21 são os maiores estádios em Portugal. O do Benfica tem 65, o do Sporting, se não me engano, tem 55 ou 60. E o do Porto, desculpem, não sei agora a capacidade. Mas, e atenção, nós estamos a falar de estádios, porque se falarmos de centros de estágio, pior ainda. Então ir por aí, mas era interessante irmos por aí. Mas já não vai ser hoje, porque também faltam já 30 segundos para acabar a emissão. A e o Carlos não caiu, o meu microfone sim. De qualquer forma, se quiserem ver se na próxima emissão o Carlos cair, é só ligar esse à Rádio Zero todos os domingos às 6h30 da tarde e... À terça-feira, às 10 da manhã, porque é quando repete a emissão, em radiozero.pt. E podem ouvir todas as nossas emissões em aquecimentoverbal.blogspot.com. O nosso Facebook acompanha todas as nossas novidades e as notícias em facebook.com/aquecimentoverbo. E o nosso mail, aquecimentoverbo@gmail.com. Meus amigos, está na hora de irmos embora. Oh, temos que ir. Para a semana. Para a semana a mais. Até para a semana. Do esperemos. A próxima é a queda do Carlos. Vamos ver. Sem a queda do Carlos. Ouçam quando eu falo. Até para a semana. Pessoal.